Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. That has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. Secretary's at the hot dog vendors, caps honk at the bicycle messengers, rolling by. I can't call with the subway token, anyway the bars are all broken. I wish you were here, but yet I wish I was there with you. Coisa, hein, meu amor? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 8 de novembro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Esse é o mais recente disco da banda de Chicago, Wilco, o nono álbum original da discografia da rapaziada. O disco tem como título The Whole Love. E para padrões modernos, é um álbum jurássico, já que ele foi lançado mês passado. Ou seja, equivalente a um quadrofínio do The Who, mais ou menos. E a OFM e o Ronca Ronca recebem hoje, com muita satisfação, Arthur Dapieve, botafoguense, jornalista e, sobretudo, fissurado em música, mais ou menos nessa ordem, entre muitas outras atividades. Boa noite, Dapi. Por onde a gente começa a sua participação no Ronca Ronca? Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvintes. A gente começa a minha participação pelo final da Idade Média, começo da Renascença. Thank you. rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Davi Oliveira Siles. Estou sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, foi aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália. E diz que eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu filho? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. Que situação, hein? Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. A OIFM e o Ronca Ronca recebendo hoje Arthur da Pieve, nosso colega de tanto tempo. Já fizemos algumas edições inesquecíveis do Ronquinha. Vamos mostrar Jeff Buckley mais adiante, hein? É, nós fizemos Jeff Buckley, Tim Buckley e uma garrafa de Jack Daniels, né? Era isso na, no estúdio. Não nessa hora. Não nessa hora. Mas enfim, Dapi, o que você já mostrou para a nossa curiosa audiência? É, a primeira música é um trecho de uma missa, é o Christy Eleison, de uma missa final ali da Idade Média, começo da Renascença, de um cara chamado Antoine Brumel, Se você prestar atenção, parece Meriwether Pavilion do Animal Collective, aquele jogo de voz. São só 12 vozes, é um arranjo incrível. A voz faz um negócio que eu não entendo nem que ela, de fato, o que ela está fazendo. A voz mais aguda lá no teto da igreja. E em seguida aí está ao fundo também o Saint Vitus, que é uma das melhores seguidoras do Black Sabbath. Parece muito Black Sabbath, mas é uma banda americana da década de 80, durou pouquíssimo. E é pauleira também. É incomum o fato de que a música é levada a sério, né? Música para quem gosta de música, quem quer sentar e escutar. E não é para escutar num fonezinho de ouvido e virar radinho de pilha, né? Bom, vocês estão sentindo por onde a Emma vai gemer. Então o Dapiev está aqui, como eu disse no início, na apresentação, que não é necessário, não foi necessário. Botafoguense, jornalista, já escreveu vários livros. Um dos principais biógrafos, vamos dizer assim, da música brasileira dos anos 80 para cá, estou falando besteira? Você está sendo benevolente. Eu fiz o perfil do Renato e contei a história do rock dos anos 80 e tive a honra de fazer a introdução, né, e parte do texto da sua fotobiografia dos Paralamas. Mas eu precisaria ter escrito mais coisa para merecer de fato essa série. E virão outros trabalhos nessa turma, assim, não? Não à vista, mas não descarto. Não descarto. Entendi. Mas, enfim, Dapiev está com a gente até meia-noite. Use e abuse do corpinho da criança. Vou falar em corpinho, vamos dar uma passadinha pela Jamaica, não? Perfeito. Ronca, ronca. Oi, FM. Mariana, sou preto, cultiva e quando eu ouço ronca ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capital, é de tirar o pica-pau do oco. Um abraço pra todo mundo! I've got a letter from you. It was 7 years late. It was 20 songs away, but today it arrived. Though I haven't known, I've been waiting this whole time. 20 songs later, you finally decide. Saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Ronca Ronca. Oi FM. Ronca, ronca. Esse também Jurássico é o mais recente disco da Karina Bohr. Deve ter sido lançado aqui há umas duas, três semanas, da PIEV. Por aí, é. No máximo um mês. Praticamente o século retrasado. Intitulado Longe de Tudo, com participações espetaculares, entre elas Catatal e Edgar Escandurra. Nós ouvimos uma música com a guitarra do Escandurra, a música Não Me Ame Tanto. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, estamos recebendo hoje Arthur da Pieve. Ficará com a gente até meia-noite. Estamos ao vivo, rasgando brasa, meu amigo. Aproveite a presença do professor da Pieve com a gente. Participe do programa através do endereço roncaronca@oifm.com.br. E não coincidente com a Karina Bohr aqui ao fundo, vamos colocar na roda, Arthur, a sua espetacular coluna de sexta-feira passada no Globo, dia 4, que parece até que a gente combinou o assunto do seu texto e você estar aqui hoje no programa. Eu falo isso há muito tempo. Como que o rádio, ele complementa o que a gente lê, o que a gente ouve numa festa ou em outras co-irmãs, co-irmã pode, né? Em outras situações sonoras. Um programa tem como reverberar isso e as pessoas entenderem melhor o que foi dito, o que foi tocado, né? O que foi criado, enfim. Então, no seu texto, tem um momento aqui que você fala o seguinte. Texto do Arthur da Pieve, sexta-feira passada, no segundo caderno do Globo. Diz você: a vasta maioria das bandas brasileiras surgidas nos últimos 10 anos, entretanto, se complicou já a partir dos parâmetros pensados no rock internacional, que não viveu seu melhor decênio após 2001. Talvez nem tivesse como. Aqui ou lá fora, é mais difícil fazer rock original hoje do que nos anos 90. Assim como nos anos 90 já tinha sido mais difícil do que nos anos 80. Assim como nos anos 80 tinha sido mais difícil do que nos anos 70. Cada geração oprimindo como um pesadelo o cérebro da seguinte. Esse trechinho aqui dá para o pessoal entender, né? E aí, a gente vai para onde? Acho que a gente precisa elevar os padrões, assim, tentar buscar aquilo que realmente é bom, porque se você medir o seu parâmetro pelo que acabou de ser feito, você vai fazer cada vez pior, tem um grau de entropia aí. Então, se você começa a tocar e você quer ser o The Who brasileiro hoje, é uma coisa. Agora, se você começa a tocar e você quer ser os Arctic Monkeys brasileiros, é outra coisa. O seu patamar, pensa que você é Fabiana Moura, entendeu? O seu sarrafo lá para saltar com vara é mais baixinho, né? Você vai ficar sempre abaixo do seu parâmetro, mas é uma utopia você atingir aquilo. E eu vejo muita banda, não só aqui como lá fora, é difícil mesmo, né? Você tem uma tradição enorme, né? Só na árvore ginecológica dos Arctic Monkeys você tem bandas incríveis, né? A gente poderia abrir esse assunto, saindo um pouco do rock e colocar coisa como da música atual? Da música. Ou você quer fechar no rock? Não, da música. Da música em geral. Da música. Da música. O rock virou uma coisa muito conservadora em particular, né? Porque é uma coisa que nos primeiro despertou para a música como algo importante, assim, algo maior que a vida. Mas o rock virou muito conservador, né? Tem algumas falácias associadas à música clássica que, na verdade, o rock é que incorporou, né? Quem, assim, vê de fora, acha, não, música clássica, o cara pega uma peça do Beethoven e toca sempre da mesma maneira. Isso não é verdade. Agora, outro dia eu vi uma crítica num jornal no qual o sujeito se queixava que no show dos Red Hot Chili Peppers em São Paulo, o solo do novo guitarrista tinha sido diferente do solo gravado. Quer dizer, o cara vai pro show para escutar exatamente aquilo que ele escutou no disco. Não. E isso a crítica, imagina o ouvinte casual, né? E curioso que muitos que foram ao show dos Strokes agora esse fim de semana criticaram a banda por eles tocarem exatamente como é o disco. O negozinho nunca consegue acertar um caminho. Agora, isso tudo que você falou aqui, coincidentemente ou não, também se afina com a matéria que nós colocamos do Neil Young na Veja. Da Veja, eu coloquei no site do Ronca Ronca, comentei aqui com o Nandão, sexta-feira passada, o dia que saiu o seu texto, de como o Neil Young vê essa possibilidade da nova música hoje muito rasa, por conta da tecnologia. E no dia aqui com o Nandão, eu falei, cara, como que um novo guitarrista vai chegar na Fender? E vai falar como o Thurston Moore falou, como o Jeff Tweedy do Wilco fala, pô, faz uma guitarra que onde eu possa chegar nesse determinado timbre, ou nesse determinado grave, ou nessa determinada nota, enfim. Não tem, porque a coisa, como o Neil Young diz, está completamente pasteurizada e sem possibilidade de você aprofundar isso, né? Na mesma semana, a gente teve não só você e o Neil Young falando, a gente teve Peter Gabriel, que está no Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar o Peter Gabriel daqui a pouco. Pode ser que ele ouça o FM e venha parar aqui. Uau! Tá preparado? Tô preparado. preciso tomar um calmante se isso acontecer. Mas enfim, eu estava conversando com o Dapiev antes da gente entrar no ar aqui, porque eu tenho uma teoria assim, muito simples e muito antiga em relação a essa música nova brasileira que as pessoas muito reclamam e outras muito enaltecem e querem empurrar essa roda para frente. A gente sabe jogar bola, não sabe? Sabíamos ao menos, é. Sabe, vai continuar sabendo. Não tem jeito, isso não tem jeito. A gente sabe tocar tamborim, não sabe? Sim. A gente sabe fazer música, sempre soube. Não é possível que a gente, de repente, não consiga mais produzir artistas interessantes em qualquer área da música brasileira. É impossível isso. Então, no meu ponto de vista, essa minha teoria batatada é baseada na falta de canal para essa rapaziada mostrar a música. E nós vamos falar mais adiante do filme Rock Brasília, que você ainda não viu, eu tive o prazer de ver semana passada, onde a presença da Legião e daquela turma é muito representativa disso. Eles tiveram onde mostrar. Se não tivessem tido, provavelmente estariam dando cabeçada até hoje. Enfim, Arthur Dapiev com a gente até meia-noite. Participe do programa pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Karina Bura, que é o fundo. Mensagem que acaba de chegar pela primeira vez do nosso ouvinte do interior de São Paulo, de Cajuru. Presta atenção, da PF, diz ele. Fala, Malval. Meu nome é Neto Morgado, sou de Cajuru, interior de São Paulo. Sou professor de música e faço questão que meus alunos escutem bastante rádio para que fiquem literalmente antenados no mundo da música. E o Ronca Ronca está deixando a meninada louca com a avalanche de cultura musical que você promove. Seu programa é quase um complemento para o meu material de aula. O playlist está muito louco. Valeu pelos bons sonhos nas noites de terça-feira. Abraço, Neto. Oh, maravilha. Tem noção do que é chegar aos ouvidos dessa garotada no interior de São Paulo, em Cajuru, o que você mostrou no início do programa, que a gente tá ouvindo? É incrível. Esse alcance do rádio é bem impressionante. Teve uma época que o Dado teve um programa de rádio, né, Dado Villa-Lobos, e aí no primeiro programa estava no ar, ele sorteou alguma coisa, talvez fosse... Acho que era o primeiro disco solo do Marcelo Bonfá. E um dos ganhadores era de Amapá, né, lá a capital do estado que elege o Sarney senador repetidas vezes hoje em dia. E o alcance disso, lá no norte do Brasil, os caras ligados no programa no Rio, é muito impressionante. Né? Por falar em rádio, nós ainda vamos reverberar o programa de terça-feira retrasada, quando nós fizemos única e exclusivamente com as Peel Sessions, as gravações realizadas para o programa do John Peel. Terça-feira passada nós encerramos o programa com Bundo Boys, rapaziada do Zimbábue, mas não tocou a música toda, e o negozinho chiou, chorou e pediu de novo. Isso é gravado pro programa dele. Tirangani gomba muno. Saita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Honka, honka. Só preza o que vai perder. E do que sobra faz verso pra poder comer. Fetiches, garças, imagens, você não sacou. Cosmos, Caracas, Bangkok, mas Loki eu não sou. Enchi a cara de cerveja, mas você não pintou. Mergulhei no Sena, dei bandeira, mas você nem notou. Já subi a Penha de joelhos, mas você não mudou. Já enchi um saco de conselhos, mas você não sacou. Sobre a terra devastada, um sol sem calor. Luz no deserto que é a boca de um santo calor. Anjos que roubam galáxias ao seu criador. Ana que toca guitarra no circo voador. Enchi a cara de cerveja, mas você não pintou. Mergulhei no Sena, dei bandeira, mas você nem notou. Já subi a Penha de joelhos, mas você não mudou. Já enchi um saco de conselhos, mas você não sacou. Da vaca no cio, você não sacou. Sobras de Sintra na tinta do retrovisor. Sexo que acorda Lisboas em tudo que eu sou. highways deslocam e pulsam, beleza e pavor. Era uma zona de mistério entre o sublime e o terror. Era o fantasma de Picasso num buraco do metrô. Melting pots, tonton só, stick fingers, whisky a go-go. Era o casamento de pessoa com a loucura de Rambo. Já enchi a cara de cerveja, mas você não pintou. Mergulhei no Sena, dei bandeira, mas você nem notou. Já subi a penha de joelhos, mas você não mudou. Já enchi um saco de conselhos, mas você não sacou. Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Por falar no Marcelão, ele é a principal atração, será a principal atração da segunda edição do Oi FM é Música, na Fundição Progresso. Marcelo D2 e seus Blue Caps, dia 3 de dezembro. De amor, na mesma vibe que aconteceu o primeiro EFM Música com Lenine em agosto. Então prepare seu sapatinho baixo, sua bermudinha, para dar de cara com o Marcelo D2, dia 3 de dezembro, na segunda edição do EFM é Música, na Fundição Progresso. Um beijo especial para Simone, nossa ouvinte de Belo Horizonte, sempre ligadinho ao FM e ao Ronca Ronca. Céu de outro lugar, out of the blue, eu resolvi cantar. Alguém que me fez Deus. Terça-feira passada nós mostramos esse disco da Pieve. Mais informações sobre esse míssil, por favor. É, o Libre Paradiso é uma concepção do Ronaldo Bastos, né, compositor, e do Léo Pereda, que coproduziu o disco. Eles pegaram Paradiso, que é uma das parcerias do Ronaldo com o Celso Fonseca. E é difícil dizer o que eles fizeram, que eles não remixaram, eles não regravaram, eles fizeram uma nova versão do mesmo disco, usando base e tudo, mas é chamando muitos convidados. A gente ouviu o Paulo Miklos cantando Você Não Sacou, né? Terça-feira passada nós ouvimos o Melodia, Luiz Melodia. Pois é, tem Luiz Melodia, Nana Caymmi, os arranjos de cordas. O disco original já é espetacular. Esse é o espetacular de uma maneira diferente, né? É, com uma boa ideia na cabeça e perseverança, porque eles demoraram a burilar todos os detalhes, você vai longe, né? Assim como é espetacular a frenética participação da nossa audiência, como sempre. Salvador, totalmente conectada, o Ronquinha, Ribeirão Preto também, o Bruno Wellington, a Márcia, o André, o Marcelo de Ribeirão Preto, Vanessa, como sempre, de Salvador, Marco Antônio, Gilberto, Rafael, o Wagner, o André, grande professor selvagem, Flávio, o rei, tem rei na Ilha do Governador? Tem, é o Flávio. Flávio Silveira, professor The Wild. Agora, olha só, dois mísseis que chegaram aqui pelos nossos caminhos internacionais. Carasca é a expressão que o cidadão usa. grande Arthur da Pieve no Ronquinha. Malval, não precisa tocar música, basta ficar trocando de ideia com o da Pieve. Ronca Ronca, a melhor hora da semana, de 1 às 3 da tarde de quarta. Repetindo a frase e voltando a fita. Ronca Ronca, a melhor hora da semana, de 1 às 3 da tarde de quarta. Diretamente de Auckland, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, o Wagner devidamente conectado ao Jumboteco. Agora, isso aqui é muita pressão no turbo também, meu amigo. Olha só isso aqui. O que o André diz? Olá, Maurício. Olá, Arthur. Boas. Quem vos escreve sou eu, André Rodrigues, do Recife, Pernambuco, e morando atualmente em Portugal. Estou a ouvir o Ronca Ronca via internet. É sempre bom ouvir sotaque brasileiro quando se está longe. Dá uma gargalhada a ele. Antes de tudo, obrigado pela qualidade musical. Gostaria de saber o nome da primeira música do primeiro set de hoje. Sou professor de educação física, especializado em ciclismo indoor. E essa música é excelente para as minhas aulas. Sem mais, através deste e desde já, agradeço pela atenção. Firmo-me. Um abraço direto de cá de Portugal, do André Rodrigues da Silva. Que espetáculo, né, meu amigo? André, a música que nós ouvimos é do Wilco, do novíssimo disco do Wilco, intitulado The Whole Love. Ela vai no mar. Olha ele aí, melodia. Leva um segredo maior, lilás. A música que nós ouvimos do Wilco, André, tem como título Born Alone. De manhã cedo, amanhã, a rapaziada pedalando ao som de Wilco na sua aula, né, cara? Pô, espetacular, releva o corpo e eleva o espírito ao mesmo tempo. Exatamente, cara. Demais, cara. É isso aí, se você saiu de trás da moita nesse instante, nós estamos até meia-noite ao vivo com Arthur da Pieve. Use e abuse pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Tem o destino que o amor levar. Leva meus olhos. E da Pieve, as pautas para a sua observação são muitas. Rapidamente, que Negozinho já mandou aqui. A morte do Gelson Rodrigues, o cinegrafista da Bandeirantes. A condenação do médico do Michael Jackson. Neil Young e Peter Gabriel no Brasil nesse... Onde está o Peter Gabriel? O Neil Young deve estar chegando. Se é que já não chegou, né? O filme Rock Brasília, que você não viu, né? Uh-uh. E algumas situações não muito agradáveis que você já passou envolvido com futebol. Sobretudo com a rapaziada dos listradinhos. Alguns... Mas enfim, a gente não precisa passar por todas as pautas. Mas a história do Gelson é muito importante, como a história do Neil Young e do Peter Gabriel também. São situações mais próximas a gente. Aqui o Rock Brasília, lógico, a gente vai falar também. Aí muita gente também perguntando se você vai conferir esse cidadão aqui agora, dia 15. Don't count. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! E como valeu, Nandão? Como a gente vem dizendo, em meados de dezembro a gente dá de cara da PIEV com a edição número 300 do Ronca Ronca na Oi FM. Bom, parabéns. E as efemérides irão abundar. É, meu amigo, a pressão vai ser muito forte e virá, já está devidamente confirmado, a camiseta Ronca 300. Então a pressão já é muito forte atrás dessa camiseta. Tem negozinho fazendo fila no Bibi, mas não é lá que vocês vão pegar. Vocês vão pegar mais adiante, através da nossa informação aqui. Procede, não? Olha o Ringo, Senhor dos Anéis, né? Poderia ser, poderia ser um bom nome para um disco do Ringo, né? Senhor dos Anéis. Não sei se ele já deu esse título para algum... Não, mas é, faria sentido, é. Né? Vai lá ver? Não. Não porque eu não gosto do Ringo, imagina. Ele tem a minha admiração do tempo dos Beatles, do tempo que ele pegava a Barbara Beck. É mesmo, né? É, pegava a Barbara Beck no tempo que ela era Bonnie Girl, né? Situação, hein, cara? É, mas é o preço dos ingressos praticados nesse país é absolutamente abusivo. É, o cidadão médio tem que escolher um ou dois shows por ano e tentar ver, porque 800, 400, 350 paus, pra quem não paga meia, é um problema, né? Não dá, não tem que ir. Aí eu pergunto, e aí, a gente vai pra onde? A gente vai pra praia ver show de graça, vai pro rádio, escuta música boa, né? Mas show... É pra... Show fica cada vez mais difícil, né? E é, quando você tem família... É mais fácil pegar esse dinheiro que você gastaria, pega uma asa dura e vai para os Estados Unidos ou vai para a Inglaterra, vai gastar um pouquinho mais. Não, uma vez é... Eu... Calbuque, a lenda, uh-huh. Que aliás hoje recebeu a ligação de um amigo nosso em comum e atendeu o telefone. Calbuque atendeu o telefone, aí o amigo falou assim, e aí Calbuque, beleza? Tranquilo? Ele, tranquilo, e aí, tá fazendo o quê, Calbuque? Tô aqui em Londres, aí o nosso amigo assim, vem cá, mas você tá pagando essa ligação? Ué, qual, tem algum problema? E desligou o telefone pra não... Né, pra não onerar. Estrupiar o Calbuque que está em Londres. Mas o Calbuque está num hotel em Londres que custa menos de R$100 em Londres. Claro, tem um montão de lendas associadas a isso, né? O Brasil tá muito caro. E não é de hoje. Alguns anos atrás, a Cat Power esteve aqui tocando no Teen Festival. E aí eu não vi. Eu acho que naquele festival eu optei por ver a Bjork e o Anton and the Johnsons. Mas aí de férias, pouco depois em Londres, fomos quatro pessoas, eu, minha mulher, minhas duas enteadas, assistir a Cat Power no Shepherd's Bush. Os quatro, a gente estava tão perto do palco que a gente via a pinta naquele rostinho maravilhoso. Pagamos o preço de um ingresso no Rio de Janeiro. É isso aí. Quatro pessoas. Situação desagradável, né, cara? E nossa torcida frenética, meu amigo. A lenda botafoguense, Jerônimo Machado. Opa. Tatiana Leal, Carol. A Simone, nosso ouvinte de toda a terça-feira de BH. Opa, ouvi meu nome, adorei. Valeu, querido. Tô colado aqui no Ronca. Beijo, Simone, diretamente de Belo Horizonte. O Luiz diz o seguinte, boa noite, meus caros. Estava no carro ouvindo o que vocês diziam sobre a música estar nivelada por baixo. O problema é que a grande mídia e as gravadoras apostam no ritmo X e aí tocam 24 horas por dia. Novos e bons artistas não têm vez para mostrar o trabalho, a não ser pela internet. Segue o link um pouco do meu trabalho e mando o trabalho dele. Mas a história é essa, que a gente falou, a dificuldade que o novo artista tem para se exibir devidamente. Uhum. Porque tem esse negócio, não adianta ficar, pendurar uma melancia e sair pela... É, na, 24 de maio. Na coluna semana passada, até falo assim: o que prejudica algumas bandas muito boas, brasileiras, dos últimos 10 anos, é que não tiveram como organizar carreira, assim, ter uma regularidade para lançar disco, para fazer show, é um aqui, outro lá, todo mundo quase se vira fazendo outras coisas. E aí você acaba não criando massa crítica, né? De onde sai realmente aquela bomba atômica que sacode tudo. Terça-feira eu comentei como é importante o lançamento da Marisa Monte. Eu ouvi só uma música, mas o que está nos periféricos do lançamento dela, independente da música, como esse disco está chegando. A campanha na rua é atenção para ouvir a música. Atenção para ouvir música é algo que já desceu pelo ralo há muito tempo. Você tem que resgatar isso para as pessoas se ligarem numa música. Né? É o que você falou, o que o Neil Young falou, o que o Peter Gabriel falou. Mas, meu Deus do céu, vamos ouvir essas pessoas, pelo amor de Deus. Fala aí, ouvir o que a gente vai ouvir a seguir. A gente vai ouvir o seguinte, é o arranjo de um cara chamado... Então vamos fazer o seguinte, o Alcir acabou de mandar uma machadada aqui, a Bolívia, então? Então... Então vamos para a Bolívia e a gente volta em seguida com Arthur da Pieve ao vivo na UFM no Ronca Ronca. Participe do programa, estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço roncaronca@ufm.com.br. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na UFM. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Yeah, Ronca Ronca family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Esse é o Ringo, com o compacto de It Don't Come Easy. Por falar em festa, vem aí o Ronca 300. Segue no Rio de Janeiro o Festival Panorama. E dia 11... sexta-feira, de grátis para todos que passarem por algum espetáculo do festival, o DJ Corello, uma lenda da Black Music, e eu estaremos sonorizando o evento pós-espetáculo do Festival Panorama. E quem não passar por alguma performance, algum espetáculo, o ingresso lá custa uma mariola, mais ou menos, um meia mariola. Então, Corello e o Ronca Ronca sonorizando mais uma noite Festival Panorama, sexta-feira, dia 11. A programação está no site do Ronca Ronca, está circulando freneticamente aí por todos os canais. Tapieve, você acompanhou a história do médico do Michael Jackson? Eu confesso que não sei nada, só vi ele algemado saindo lá do... Eu não acompanhei não, esse não, assunto né? Para mim sinistro, já morreu, né? Já... Mas enfim, vamos a mais uma pepita de sua vastíssima discoteca. É, o cara agora é um compositor chamado Nico Murray, é um americano de 30 anos, só que é o compositor da chamada música clássica. Ele tem ópera, o teaser da ópera dele no YouTube era espetacular. E essa música que a gente vai ouvir é um arranjo para ele de um hino de um compositor inglês do século XVII, chamado Byrd. É, parece rock progressivo em alguns momentos. Eu fiz essa analogia primeiro lá com Animal Collective e agora com rock progressivo, para a gente passar a pensar a música sem caixinhas, né? Ela está toda interligada de alguma forma. E o Nico Murray é um cara que tweeta o tempo todo, ele está o tempo todo no Twitter. Pô, um garoto de 30 anos, ou seja, ele tem idade para ser neto dos Rolling Stones, né? Como é que é o nome da criança? Nico Murray. Como é o sobrenome? Murray, M-U-H-L-Y. Thank you. Iraq and Saudi Africa. Play same, but the second time I have controlled the match. Ronca, ronca. Alcir, por favor, vem de novo com o Natalino. Tem tempo que ele não passa por aqui. É um sucesso espetacular, né? Vem com ele. É, Iraq and Saudi Africa. Play same, but the second time I have controlled the match. Isso aí, cara. Esse é o popular nó tático que ele costuma aplicar nos adversários. Agora, em defesa do Natalino, há que se dizer o seguinte, o inglês falado na África do Sul não é muito diferente disso, não. Ele é dessa maneira. You know what I mean that. Bem, aí, faz o da Jamaica parecer... O Natalino é um rastafari, né? Isso ele não sabe disso, mas é. Mas terça-feira passada, no primeiro dia de novembro, nós estávamos aqui reverberando o programa com a Spill Sessions e eu comentei da PIEV de como que o John Peel, mesmo tendo sido a figura mais importante do rádio mundial, porque ele lançou todo mundo, do Arctic Monkeys ao Pink Floyd, como que ele fechou as portas do programa para três das mais populares e importantes bandas do planetinha. O U2, o Police e o Dire Straits, que ficavam mendigando na porta da BBC. E o John Peel nunca deu mole para a rapaziada que ficava ali na calçada. Terça-feira passada eu comentei até algumas das razões, enfim. O Police era até fácil de você meio que criar uma antipatia, né? O Andy Summers, na época do Police, tinha 62 anos, já vinha do Animals, já vinha com um monte de gente. O Stuart Copeland era baterista do Curvedere e tinha ali aquele professor de educação física, aliás, abundam aqui hoje os professores de educação física, tocando baixo e, enfim, pegou aquela onda ali da New Wave, não sei o que, abá. Mas o Dire Straits e o próprio U2 eram bandas que estavam começando ali e poderiam ter algum tipo de simpatia do John Peel. Mas ele sempre fechou as portas para os três. E aí, terça-feira passada, o que eu queria fazer? Tocar os três. Mas não achei o disco do Police que eu queria tocar e vou tocar hoje aqui. E o Carlos Magno, de Paracambi, no estado do Rio, mandou a seguinte mensagem terça-feira passada. Que privilégio é esse com Marquinho Knopfler? A parte da torcida do U2, que eu me incluo, e a outra do Police, afinal foram as três bandas citadas, ficaram enciumadas. KKKK, dá risada. Já que o John Peel barrou-as no programa dele, por que não tocar as três no Ronca? Fica a dica. Programa muito bom, como sempre, aqui, começo espetacular, David Bowie, da semana passada, Carlos Magno, Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, o Carlos Magno está com a gente há muito tempo. Mas, como eu disse, eu não achei o disco do Police, que eu vou tocar agora. E queria ter tocado os três na terça-feira passada. Então, nós vamos cumprir esse ritual de satisfazer a vontade da nossa audiência. Ronca, ronca. How can you say that you're not responsible? What does it have to do with me? What is my reaction? What should it be? Shallow, meaningless party. Seems that Ronca, ronca. Oi, FM. Deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Mas da PIEV, dos três, U2, Dire Straits e Police, você é um radialista que é? Quem entra? Eu deixaria entrar o YouTube, sobretudo o começo de carreira. Eu tiraria o chapéu. Polícia ficava... Já ficava no relento. Mindingando? Mesmo. Ficava Mindingo? Lá. Ficava. Situação, hein, cara? Lembrando, hein, dia 3 de dezembro, a segunda edição do Oi FM é Música na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Marcelo D2 e seus Blue Caps. Terça-feira, dia 15, olha só, da PEV. Você vai se interessar por isso. Lincoln Olivetti e banda. No solar de Botafogo, que é em Botafogo. A gente tem que dizer, poderia ter um solar de Botafogo em Recife. Botafogo, em afinal de contas, se espalha pelo país, né? É verdade, pelo planeta, vamos dizer assim. Solar de Botafogo em Tóquio, em Buenos Aires. Enfim, Lincoln Olivetti e banda. A banda, Cassim, Davi Moraes, Donatinho e outras lendas. Terça-feira que vem, dia 15, no Solar de Botafogo, a partir das 9 horas e 30 minutos da noite. Não é de manhã não, tá? 21h30. Nada mal. Vai chegar lá? É possível. A história da próxima pepita que será mostrada pelo da Piev é muito interessante. Então nós vamos primeiro introduzir a rapaziada que vem em a seguida. É o seguinte, o nome o YouTube de fundo tem pode... a ver? Ou quer que troque? A gente pode trocar também. Não, deixa rolar para causar mais impacto. É, o nome artístico do rapaz é Burzum. É, o nome dele de verdade é Varg Vikernes. Ele é um norueguês de black metal que já pagou uma etapa lá na Noruega porque ele matou um sujeito e aparentemente colocou fogo numas igrejas daquelas vikings de madeira. Tranquilo, cara, né? Onde nego levou a sério essa coisa de black metal, capeta e tudo, foi na Noruega, né? Capeta? Capeta total. Na cadeia ele descobriu, eu quis dizer que era descendente de um líder nazista norueguês, é uma pirocaço das ideias. Situação, cara. E a música dele é uma experiência radical. Esse é um disco dele do ano passado, o primeiro disco que ele lançou depois de sair da cadeia. Ele continuou gravando na cadeia, porque cadeia na Noruega é hotel de 5 estrelas. É lógico. Só uma caixa. Ronca, ronca. Ronca. As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos nós. Ronca. Eu tenho uma mula preta, tem 7 farmos de altura. A mula é descanelada, tem uma linda figura. Tira fogo na caçada, no rampão da ferradura. Com a morena delicada na garupa faz figura. A mula fica enjoada, vida só de andadura. O ensino na criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão, eu sei que ninguém calcula. Moça feia e marmanjão, na garupa mula pula. Chega a fazer serração, todos pulos dessa mula. Cabra muda de feição, sendo preto fica pula. Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei. A mula deixou saudade no lugar onde eu passei. Pro mulão de qualidade, 4 conto eu enjeitei. Pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei. Fui dizendo boa tarde, pra minha casa voltei. Soltei a mula no pasto, veja o que me aconteceu. Uma cobra venenosa minha mula mordeu. O veneno dessa cobra a mula nem se mexeu. Só durou umas 4 horas, depois a mula morreu. Acabou-se a mula presa que tanto gosto me deu. Ronca, ronca. Oi, FM. When I think of things we used to do, and know that I will never find another you, I try to smile at your picture through tears that I can't hide. 'Cause I know I can't have yesterday. Yesterday is much too far away. I thought I'd never feel the pain, but all it takes for me is just to hear your name. That's when my eyes start to burn and I can't see the sky. Time. and try to save the love, baby, love was yours and mine. But you just might have forgotten. Oh, so why should I try? Ronca, ronca. Oi, FM. E aí, Dapieve? Quem é esse cidadão aí ao fundo? Esse sujeito é o Val Stickling. Ele era líder dos... qual é o nome da banda? Blue Tanks, uma banda folk rock psicodélica do final da década de 60 nos Estados Unidos. Esse é o único disco solo dele, que ele gravou depois de acabar um casamento, ter um piripaque nervoso. Ele acabou vindo a se matar em 93, com 57, 52 anos. O disco é todo sombrio, o nome do disco é Grey Life, Vida Cinzenta. O Alcir tá rindo, porque essa é a turma que traz algum tipo de luz nos tímpanos da nossa audiência. A gente não vai falar aqui do bunda molismo que circula por aí. Procede? Procede. E aí, tá tudo bem? Não, maluco. O cara... da Piev só trouxe até agora cabeleira alta, muito alta. Pra compensar a minha falta de cabeleira. Essa é a onda, cara. Olha só o Thiago, o que diz? Oi, Maurício, o programa hoje tá demais. De todos os roncas que eu já ouvi, posso dizer que o de hoje bateu todos os recordes de desorientação. Caraca, tocou de tudo, sensacional. Será o efeito da Piev? Abraço, Thiago Mamed, Belo Horizonte. Certamente é, Thiago. Porque isso é o que eu mais busco quando a gente traz uma visita para executar as suas músicas. É levar o Ronca Ronca para lugares onde eu não iria. 90% do que o da Piev tocou aqui não teriam passado se fosse um Ronca Ronca normal. E isso é que traz a pipa lá em cima, deixa a pipa lá em cima. É a renovação, é a surpresa, é a não repetição. Voltando àquela coisa, aquela frase clássica do John Peel. Tudo que ele mais queria ouvir era uma música que ele nunca ouviu. Exatamente. Exatamente. Então tudo que eu quero mostrar aqui também é algo que nunca passou. Como adoro mostrar, como ouvimos hoje, Police, YouTube e outros lados da música. Enfim, a nossa torcida está completamente destrambelhada. O Marco Cardoso diz que a Portuguesa é campeã da Série B. Parabéns à Lusa. É isso aí. O nosso ouvinte lá de Cajuru diz: cara, para você ter ideia como são as coisas, primeiro, agradecer por ter lido meu e-mail no ar. Segundo, a meninada que eu citei no e-mail está ensandecida me mandando mensagens pelo celular, dizendo que adoraram escutar você lendo a mensagem. Valeu pela força e audiência aqui em Cajuru, no interior de São Paulo. Que depender de mim, essa jovem geração de roqueiros só vai crescer. Amém. O Carlos Magno também volta lá com a história do John Peel. Enfim, gente pra caramba. Simão Salomão, o David Diegues, o Alexandre Bessiati de Belo Horizonte. O Lobato do Africa Gumbi e também do Rapa acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, dizendo que também está ligado no Ronca. Lobatinho. Minha amiga Jana também estava escutando. É, a audiência é qualificada, né? Olha só, já que nós estamos com essa turma que de colorido não tem nada, olha quem vai chegar aqui, hein? Presta atenção. If I should leave you... Tá bom, não? Ô! Karen Dalton. Colorida ela, não? Não. Morreu Sépia. Largada nas calçadas de Nova York, perdeu a guarda da filha, viciada em heroína, manguaça. Meu Deus do céu, é ela. Karen Dalton não é colorida, ela é sépia, né? Não é preto e branco, é sépia. And just a little bit of rain. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? É, só perguntando pro Nandão, né? Mas tá, por enquanto tá. Tô tranquilo. Karen Dalton no fundo. Arthur da Pieve, com a gente até meia-noite. Quantos minutos pra acabar o milho, acabar a pipoca, ou seja? 19 minutos. Ih, é mesmo? 20 minutinhos, hein? Vamos dar uma passadinha rápida no Rock Brasília, o filme, mesmo você não tendo visto, mas você soube, leu alguma coisa sobre ele? Só lia. Gostaria até de saber a sua opinião sobre o filme. É mesmo? Sim. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. Sweet substitute. Sweet substitute. Rapaziada dos Jungles também aqui pelo Ronca Ronca. Estou com o novo disco deles, ainda não consegui mostrar. É bom o disco, é. Já ouvi, é bem legal. Bacana pra caramba. You know love is blind. He's got such love and ways. Got my head. O Vitão diz o seguinte: aí, Malval, sou ouvinte do Ronca Ronca há um ano e desde a primeira vez que passei pelo programa parei e virou vício, não perco um. Os últimos programas falando, tocando John Peel foram demais. E já ouvi sei lá quantas vezes, que onda. É bom lembrar as novas hordas de ouvintes da UFM do Ronca Ronca, que os arquivos de todos os programas do Ronca Ronca, de todos os programas da UFM, estão disponíveis no site uifm.com.br. É só clicar lá e ouvir em altíssima qualidade. Aí vem ele, não sei o que, que onda. Dá uma força aí, divulga que no próximo dia 15 de novembro, dia de protesto contra a corrupção, vai ter gente reunida em várias cidades do Brasil para fazer uma fezinha e comover nós do Brasil, que chegou a hora de sair das trevas. Não dá mais, o movimento dos brasileiros, não tem partido político na parada, nem entidade de classe, etc. O movimento é pacífico, mas não passivo. É para quem está afim de fazer alguma coisa, coisa que vale a pena, e pela nova geração de brazuca e sangue bom. Dá para sonorizar com Get Up Stand Up? Vitão, agora não. A menos que seja um convite para eu ir a alguma reunião dessa levando Get Up Stand Up. Parabéns pelo trabalho. Fica o recado. E olha, outra música da Karen Dalton aqui. If I had a ribbon ball. Olha isso aqui. Maurício, fiquei super emocionada. Olha, cara, olha isso aqui da PEV. Vou chorar, hein? Sabe que eu choro mesmo, você sabe. Você fica desorientado quando eu choro aqui, cara. Não é não, você? Puta que pariu, cara. Maurício, fiquei super emocionada por você ter colocado a música Mula Preta. Fudeu. Taken me while he could. Depois eu leio, mas estou devendo para o nosso ouvinte de São Luís, no Maranhão, Sam Cook. All my babies coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Babies coming home tomorrow. Ain't that news, man, ain't that news. I got a letter just the other day telling me that she was on her way and she wanted me to meet her at the station. Ain't that good news, man, ain't that news. In the letter she told me she still loved me. Ain't that good news, man, ain't that news. In the letter she told me she loved me. Ain't that news, man, ain't that news. She said she's sorry that she left. Found out she don't want nobody else. Said she wants me all to herself. Ain't that good news, man, ain't that news. Good news. My baby's coming home tomorrow. Ain't that good news? Man, ain't that news? I'm gonna have her a party at the station. Ain't that good news? Man, ain't that news? Have a party at the station. Ain't that news? Man, ain't that news? I can't wait to get a home where we can finally be alone. Disconnect my telephone. Ain't that good news? Man, ain't that news? Ain't that news? Ain't that good news? Man, man, man, ain't that news? My baby's coming home tomorrow. Ain't that good news? Man, ain't that news? Good news, good news. Ain't that good news? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Voltamos em seguida com o Esporte. O Esporte. Dizendo que a Portuguesa é campeã da Série B. Né? A Mariana de Recife passa informação de uma cipituca. Mariana, vou enviar seu e-mail para a técnica aqui da UFM para que eles respondam. Ok? Bom, enfim, uma poeira já controlada. A Juliana diz o seguinte: Maurício, fiquei super emocionada por você ter tocado a música Mula Preta, música mais querida do meu avô, que foi tropeiro, construiu um império, quebrou com a abertura dos armazéns do IBC do Plano Collor. E foi curtir as suas mulas no final de vida. Ficava ouvindo essa música todo dia e eu, obrigada a ouvir, pois fui criada por ele. Muito obrigado por ter colocado esse clássico. Juliana, aqui do Rio de Janeiro. Tá bom ou não? Bom. Foi de doido, né, cara? Aí ao fundo, Sam Cooke, para o nosso ouvinte Thales, de São Luís do Maranhão. Demorou tanto, Thales, que já levou logo duas. Pederneiras tem torcida organizada, cara. O que mais da PEV? Tá acabando o milho? Tá acabando a pipoca? Vamos aqui, Cabaré? Vamos. Cabaré. Messias, pessoal. Música é banda aqui do Rio. Por enquanto, um disco só. Tem um disco pronto, mas também não teve oportunidade de lançar ainda. É uma das boas bandas brasileiras dos últimos 10 anos. Cabaré. Ronca, ronca. UFM. Chorava sozinha, queria se matar, trazia uma dor e sua cor de risco, não peça perdão, nem me julgue no final. sozinha ela acordou sem ninguém pra chamar de seu. Ele vestiu a roupa sem dizer adeus, então desapareceu, o telefone não deu, nem rezando ele te atendeu. Pode ser que nada disso nunca justifique o mal de fazer do amor um vício, um milagre na horizontal. E se você fizer de mim seu Messias pessoal, vá por sua conta e risco, não peça perdão, nem me julgue no final. Não me julgue no final. Baby, baby, não. Não me julgue. Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Ronca, ronca. Esse é o mais recente disco do Ed, a rapaziada lá de cima, de Olinda, disco intitulado Veraneio. Seus cometais luminosos entre os... Mas por falar em novos artistas da música brasileira e do filme Rock Brasília, tá em cartaz ainda, né? Tá, mas em pouquíssimas salas, sessão só. Nessa semana já estava, acho que em duas salas mais próximas aqui da gente e pouco mais. O filme é muito bacana, porque o Vladimir Carvalho, ele realmente resumiu o filme sobre o início dessas bandas, de como que a cena era em Brasília. Entrevistou pais e mães de um monte de gente. O pai do Fê e do Flávio, do Capital Inicial, é um cidadão espetacular. Eu gostaria muito de fazer um programa com ele. Ele é a melhor coisa do filme no sentido de como ele entendeu aquilo, de como ele reagiu, por exemplo, à invasão da UNB no início dos anos 80. Ele era professor da UNB. A cena final do filme com ele é emocionante, é uma coisa de doido, é um momento único do cara se entregando de uma coisa tão especial mesmo, enfim. Então o Vladimir optou de fazer um filme 100% centrado no início, né, das histórias muito características particulares daquela rapaziada ali da Colina. Todo mundo sabe quem é. Quem era a turma da Colina, da PR? Você é um maior entendedor disso. Bom, pessoal do Capital Inicial, que você já mencionou, Plebe Rude, Legião Urbana, mais uns personagens que se perderam no resto da vida. E depois gerações também que dariam Detrito Federal, Raimundo, esse povo está todo por ali. Paralamas, né? Parte dos Paralamas. Enfim, então ele ficou muito centrado nisso, o que é muito bacana. Hoje em dia, você saber desses detalhes é muito bacana, mas eu acho que, propositadamente, ele deixou uma parte importante fora dessa história que ele contou. Qual é a parte? A música. Entendeu? Do jeito que ele pinta o filme, parece que aquela música criada por aquela rapaziada nasceu uma planta dourada que foi automaticamente, instantaneamente adorada e idolatrada e de uma qualidade e de uma reverberação incrível. A música ali daquela turma de Brasília. E a coisa não foi assim. Não foi em hora nenhuma. A Legião, eu já falei isso aqui 400 mil vezes, levou um ano para ser conhecida fora da turma da Colina, que ia no Circo Voador, que ia no Pub Vitória em São Paulo, e só. Se juntasse, se a gente pudesse juntar todos os fãs da Legião ali quando o disco primeiro saiu, dariam nas principais cidades 1000 pessoas. E não só no primeiro, eu me lembro que no 2 eles fizeram um show no Morro da Urca, aqui no Rio. Fui na segunda noite, eram duas noites. Eu assisti ao show com o cotovelo em cima do palco, assim, sem fazer nenhuma força. Exatamente. Porque não tinha gente bastante ali pra gente. Enfim, ele optou por deixar esse lado, a música dessa. Ih, olha quem tá entrando aqui. Não poderia faltar, né? É, foi o que eu pensei. Nessa chegadinha. Mas enfim, o Vladimir deixou a música de fora. O depoimento do Zé Emílio Rondô, nosso amigo que produziu o primeiro disco da Legião, tem 10 segundos falando de um desentendimento dele. Não fala da música. O Maierto é a mesma coisa. Então eu conversei com o Zé Emílio depois. Ele falou, meu contrato de produção com o disco da Legião era para eu ser remunerado pelas vendas dos primeiros meses. Não teve venda, ele não ganhou dinheiro nenhum. O disco só foi vender um ano depois, por quê? Porque a Legião, depois de muita luta da gravadora, do George Davidson, do Maierto, enfim, tocou no Chacrinha. E a partir dali, a Legião extrapolou a turma da Colina, que ia no Circo Voador, que ia no Pub Vitória em São Paulo. Então, como nasceu a música dessa rapaziada, não é apresentada. Então, o camarada que chega de leigo ali acha, nossa, esses caras são geniais, hein? Fluminense não é nem citado, é citado, assim, en passant. E se não fosse a Fluminense a mostrar a Legião, sobretudo a Legião, com todos os problemas que a gente sabia do Renato, de se voltar para uma coisa dele. Autodestruição. Exatamente, a coisa, provavelmente, essa planta não teria vingado. Mas é uma opção do Vladimir. Talvez ele tenha deixado, pode chegar aí e fazer um filme musical sobre essa turma. É, pega o bastão aqui e corre mais uns 400 metros. Mas o filme é imperdível. E o pai do Fê e do Flávio, cara, vale o ingresso. Não, pode comprar 10 ingressos, porque o que ele fala sobre a invasão da UNB no início dos anos 80 e sobre a relação dele com os filhos, diante de tudo que o Capital, o Fê e o Flávio passaram, Cara, é um exemplo, é uma coisa de doido. Acabou o programa, né? Mamãe do céu. Tá boa de cedeira, né? The Last Goodbye, né? Obrigado pela participação. Cabeleira altíssima, frenética de nossa audiência. Infelizmente, a gente não consegue colocar as mensagens de vocês para fora. É muita gente falando coisas muito importantes mesmo. Obrigado, sobretudo, a quem sintonizou a UFM, quem se ligou no Ronca Ronca e não teve como participar do programa. Vocês são, sem nenhuma dúvida, a maioria de nossa audiência. Então, como eu sempre digo, a vibe de vocês chega aqui de uma maneira muito linda. Da PF, muito obrigado por mais uma participação no Ronca Ronca. A casa é sua. Vários dos nossos ouvintes falaram que você deveria vir aqui toda terça-feira. O convite já foi feito há muito tempo. Obrigado, obrigado pela recepção de sempre, Maurício, e também seus ouvintes. Aqui a chapa é quentíssima, o negócio é de responsa. Lembrando que Peter Gabriel e Neil Young, dentro de algumas poucas horas, estarão em solo brasileiro. É muita pressão no turbo. Juca, um beijo, terça-feira a gente volta. Beijinho, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.